Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o casal presidente do CPM da Diocese de Coimbra. Um casal de médicos, o Dr. Nuno Azanha e a esposa, a Dra. Maria Susana Ferreira Magalhães, conhecidos pelo casal Susana e Nuno. Vamos conversar de um tema apaixonante e muito importante para a família e para a sociedade, que envolve noivos, casais e a relação marido-esposa, pais-filhos, e como a sociedade interpreta positiva ou negativamente o casamento uno e indissolúvel, a fecundidade, a educação, os valores e outros assuntos relacionados com o CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Antes de falarmos dos assuntos que agora mencionei, e que são muitos, eu pedia-lhes o seguinte, que nos dessem assim uma panorâmica, até mais para os nossos ouvintes, de há quantos anos estão no CPM, como casal presidente também há quantos anos é que estão, como é que se envolveram ou viram envolvidos. Portanto, três perguntas numa. Nós estamos casados, vai fazer este ano 13 anos, e logo depois do nosso casamento fomos convidados. Passado alguns meses foram-nos bater à porta, e nós que frequentámos também o nosso CPM antes de casar, lá nos foram perguntar se queríamos pertencer. E nós achámos que, como casal cristão que éramos, que estávamos abertos a isso, e pronto, e começámos a colaborar desde muito cedo, desde o nosso casamento. Portanto, estamos praticamente no CPM desde há 12 anos. Pertencemos à equipa da Figueira da Foz. E é só uma equipa, Sr. Doutor. Na equipa da Figueira da Foz existe apenas uma. Certo. E depois estamos então na equipa responsável de Susana. Então há cerca de 4 anos estamos neste momento a cumprir o nosso segundo mandato, juntamente com outros dois casais e também com o assistente, que é o Padre Fernando Pascoal, atualmente. Sr. Doutor e Sra. Doutora, creio que não é fácil, e agora que eu dou nisto, sabe melhor do que eu. Portanto, apanhar praticamente um casal logo a seguir o encontro de noivos. Neste caso foi quase assim, não é? Portanto, certamente que estiveram, não sei se foi, se não, porque o convite podia até nem ter vindo do mesmo centro, mas portanto estiveram nesse encontro de noivos e de imediato foram convidados e de imediato, portanto, não sei se foi de imediato. Foi quase. Não foi, talvez não tenha sido no nosso caso o percurso mais habitual aos casais que fazem parte do CPM. A equipa da Figueira da Foz, nós conhecemos já alguns elementos, mesmo antes de casarmos, porque ambos sempre estivemos envolvidos em atividades de igreja. De facto, fizemos a nossa preparação para o nosso matrimónio em outubro, setembro, outubro, e casamos em dezembro. E quando nos foram convidar, eu lembro-me perfeitamente, foi em fevereiro, foi passado 2 meses do nosso casamento, o objetivo inicial era prepararmos os noivos para o tema do planeamento familiar. Mais como, portanto, como técnicos de saúde, como médicos. A verdade, aquilo que aconteceu é que o CPM na altura, portanto isto já foi há 12 anos, os CPMs, os encontros com noivos na altura tinham muitos, muitos noivos. E a equipa da Figueira da Foz estava um bocadinho necessitada de ter alguém também para os encontros de... Isto aconteceu porque foi um encontro programado pela equipa em que compareceram cerca de 70 noivos. E então eles precisavam de casais para conseguir fazer pequenos grupos. E então, sabendo eles que nós tínhamos algum envolvimento já prévio com a igreja, perguntaram-nos se nós não éramos capazes capazes de assumir, assumir um grupo. E foi assim. Foi um desafio muito grande, não é? Nós, enfim, estávamos casados há três meses, ainda nos sentíamos muito inexperientes e seguramente éramos, fomos aprendendo com o tempo também e também aprendemos muito com os noivos, porque qualquer encontro, eu costumo dizer, sai de lá mais rica, porque aprendo também muito com os noivos. Houve vontade dos dois, de imediato. Sim. Pois, porque às vezes podia acontecer, e acontece muitas vezes, e não tem mal, não é? Claro, creio claro. Que não tem mal. Mas muitas vezes há um que acaba por influenciar o outro. Olha, vamos, mas eu não tanto. Mas pronto, enfim, isto até para aqueles que nos escutam, se um deles não estiverem muito interessado, pois se o outro puxar, eu utilizo o termo puxar, é a obrigação que em casal temos, começar a puxar pelos que estão mais próximos. Pelo cônjuge, depois pelos filhos, pela família e pelos outros. Pois tudo bem, também, mesmo o facto de não estarem os dois dispostos a ir logo, pois pode acontecer, estando um, que vão os dois e certamente que ficam enriquecidos, como a senhora acabava por dizer. Porque realmente é assim. Nós metemos-nos nas coisas e saímos enriquecidos. Porque nos temos que valorizar, não é? Portanto, e à medida que nos valorizamos, nós estamos, de facto, a enriquecer-nos. E é pena. E eu penso que muito do mal que vai neste Portugal e neste mundo, ou nesta Europa, tem a ver exatamente porque as pessoas andam um pouco a leste, acabam por não aprofundar. Porque quando se aprofunda, a gente sente-se mais próximos de Deus e sentindo-se mais próximos de Deus, somos mais felizes e procuramos fazer mais felizes os outros. Isto é uma caminhada, e esta caminhada é a que todos devíamos seguir. Mas creio que não é fácil, pois não. E hoje que têm esta experiência, dão também, fico com a ideia, com o facto de serem casal presidente, que também dão o CPM na Figueira. Exatamente. Portanto, têm as duas funções. E certamente quando convidam outros casais ou outros noivos que acabaram por passar por lá, e nessa altura já com casais, se calhar levam a nega. Muitas vezes. Nós, por exemplo, podemos dar até o nosso exemplo como equipa, que depois daquela entrada assim um bocadinho abrupta no CPM, claro que depois fizemos uma caminhada com outros casais, uma caminhada de preparação, em que à partida começámos cerca de 8 casais e terminámos apenas 4 nessa preparação. Mesmo assim é muito bom. Pois. Mas existiram pessoas que sim, que deram, mas depois por várias e muitas circunstâncias acabaram por sair. Uns tiveram que ir para o estrangeiro, outros que acabaram por não conseguirem ultrapassar aquela... Até por uma questão de honestidade, doutor, nem todos temos que pertencer ao CPM, nem todos temos que pertencer à catequese, nem todos temos que pertencer ao grupo coral, portanto... Pois eles fizeram a experiência, mas verificaram que se calhar aquele não era o campo deles. Sim, pronto, e tudo bem. O CPM, não sei se sabe, é algo que exige muito dos casais. Uhum. Nós, nos nossos encontros, não pretendemos ensinar nada. Não deixam de ser encontros de reflexão. E tentamos abordar muitas realidades para aqueles casais que se vão casar, provavelmente, no tempo de namoro, ainda não conseguiram falar. E aquilo que nós fazemos nos nossos encontros, num primeiro tempo, é expor a nossa vida e falarmos de coisas muito íntimas, muito nossas. E isso, para muitos casais, é difícil falar dessas coisas em público e para uma plateia. É o testemunho. Exatamente. Vivencial. Exatamente. O que é que eu queria perguntar a seguir? Na paróquia, portanto, na paróquia onde residem, neste caso na Figueira da Foz, para além do CPM, estão metidos em mais algum movimento da igreja ou não? Já agora, apenas para ficarmos a saber. Eu estou envolvido num grupo coral e a minha esposa, neste momento, não. Não. Já esteve envolvida na catequese, sim, neste momento, não. Mas com o nascimento das crianças, por algumas limitações profissionais, tive que abandonar esse projeto. Neste momento, de facto, estou mais em pleno no CPM. Quantos, falou das crianças, quantos filhos têm? Temos 2 e está para nascer um agora, muito, muito brevemente. Dias. Muito bem. Em relação ao CPM e agora no aspecto diocesano, nem todos os arciprestados da Diocese de Coimbra têm CPM, pois não? Há muitos arciprestados que não têm? Não, neste momento praticamente o CPM cobre grande parte da Diocese. Aliás, temos que dizer que em termos de cobertura de CPM da nossa Diocese, nós estamos muito bem representados, tendo em conta o panorama nacional. Há dioceses em Portugal que falham mais neste sentido. Nós estamos bem. Temos, de momento, as equipas ativas. A única superestrada que está agora em falta é um projeto, até que podes falar dele. Neste momento é a parte sul da nossa diocese que está um bocadinho a descoberto, como nós dizemos. Com esta nova reorganização que o Sr. Bispo fez da Diocese, ao diminuir o número de arciprestados, ficou aquele grande arciprestado do Sul, o arciprestado de São de Coço, que neste momento não tem nenhuma equipa. Os arciprestados ali à volta têm, por exemplo, Condeixa tem uma equipa, Pombal tem uma equipa, Coimbra Urbana neste momento tem duas equipas, pronto. Mas toda aquela região sul que se estende até, por exemplo, até Ferreira do Zeza, por exemplo, neste momento não tem nenhuma equipa. Como casal responsáveis, portanto, a nível diocesano, isso obriga-os no dia-a-dia, ou pelo menos, não vou dizer no dia-a-dia, mas com alguma frequência, é ter que visitar os CPMs dos arciprestados, é assim? De facto, desde há 4 anos, quando nós assumimos esta tarefa, e na altura em que o assumimos não tínhamos muito bem noção do trabalho que estava por trás, tivemos esse cuidado de conhecer as equipas, conhecer os casais envolvidos, estabelecer com eles uma relação de amizade. E, de facto, há sempre esse trabalho de base. Nós já visitamos todas as equipas em diversos momentos, mas o nosso maior contacto atualmente, que é um contacto muito próximo, porque sempre fizemos questão que fosse assim, é mais ou por mail ou por telefone. Mas nós conhecemos muito bem as equipas, conhecemos as suas dificuldades, os seus sucessos também, mas é um trabalho quase que não se dá por ele, mas é um trabalho constante de contacto para estarmos, para acompanharmos a realidade dessas equipas. Se esse acompanhamento também for pessoal, isso agora é a minha opinião também. Creio que, pois, que também será muitíssimo bom, sei lá, até inclusive com o sacerdote, não é? Neste caso, o padre Fernando Pascoal. Tem havido alguma mudança nos creio que isso pode ser um empurrãozinho para pequenos problemas que eventualmente podem acontecer. Eu estou a pensar que eventualmente, não sei se na Diocese de Coimbra, mas noutras dioceses, muitas vezes as próprias equipas começam a ficar desfalcadas, ou porque por um motivo ou por outro, e às vezes há dificuldade em se renovarem. Não sei se é o caso de Coimbra, se não. Depois, também não será o caso de Coimbra, mas noutros locais aparecem casais também já não muito novos, não é? E que se calhar era interessante trazer casais mais novos, não sei. Neste contexto, a Diocese de Coimbra também não está muito mal. E posso dizer exatamente o que é que se passa. Desde há 4 anos, em que estamos à frente da equipa responsável, todas as equipas que estão neste momento, que estão atualmente a trabalhar com noivos, foram renovadas de alguma maneira, ou seja, todas essas equipas tiveram entradas de novos casais. Também tivemos alguns insucessos, houve algumas equipas que acabaram por se extinguir. Eu lembro-me logo no início da nossa caminhada, perdemos a equipa de Cantanhede. Ainda este ano houve uma equipa de Coimbra Urbana, que era a equipa número 2, que também se extinguiu, que já estava há alguns anos a trabalhar apenas com três casais, também se extinguiu. Mas pelo menos as outras equipas, de facto, foram-se renovando. Temos também uma ou duas equipas em que a maior parte dos casais, de facto, têm já alguma idade. E acreditamos que talvez já não consigam motivar tão bem os noivos como nós queríamos.

que envolve noivos, casais e a relação marido-esposa, pais-filhos, e como a sociedade interpreta, positiva ou negativamente, o casamento uno e indissolúvel, a fecundidade, a educação, os valores e outros assuntos relacionados com o CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio. Há pouco falávamos, portanto, dos casais. Eu creio que cada equipa é formada por 6 casais, certo? Algumas equipas têm mais e já houve equipas que funcionaram com menos casais de uma forma constante, embora quando fazem os seus encontros vão chamar outros casais a outras equipas para comentar essas necessidades. Mas a equipa base costuma ter 6 casais. Os 6 casais. Bem apoiadas pelo seu assistente. Sim, sim. Professor, também aparece um casal que chamam um casal de acolhimento, não sei se será o caso. Aqui na nossa diocese não costuma haver essa realidade, não. Não, de facto, muitas vezes o que está preconizado, entre aspas, na base do CPM é que deveria haver, de facto, um casal para acolher os noivos. A realidade que nós vemos é que cada vez há menos casais que se casam. De facto, o número de casamentos está a diminuir, católicos e também civis está a cair vertiginosamente. E de facto, cada sacerdote terá muito poucos casamentos durante o ano. E acaba por ser apenas ele que faz esse acolhimento inicial e que faz então a referência ao CPM e nos encaminha esse casal até nós. Sr. Doutor, porquê que o número de casamentos estará a reduzir? Por muitas razões. Talvez uma muito grande. As pessoas hoje têm medo do compromisso. Pois têm medo do compromisso. Não só para o casamento, como para outras coisas. Há pouco, quando falava que eles não querem ir para o CPM ou para outra coisa qualquer, isto é o problema do compromisso, não é? Exatamente. Que é pena. E? Mesmo como casais... Eu há poucos dias lia algo parecido com isto, eu não sei onde, que antigamente, quando o casamento era uno indissolúvel, quando era, não, quando é, mas portanto que no princípio, quando foi definido, portanto, que o casamento seria uno indissolúvel, eu lia algo parecido com isto, que os casais se sentiam mais felizes, mais à vontade, porque sabiam que, mesmo que houvesse uma pequena discussão, uma coisa qualquer, um ponto de vista diferente, que não haveria grande perigo, porque sabiam que isso não era motivo para cada um partir para o seu lado. Mas, pronto, é assim, de facto, a falta de compromisso, pronto, e outras coisas como o doutor acabava de referir. Em relação aos casais do CPM, não falámos dos temas, se eventualmente quiserem falar, a questão que eu coloco é a seguinte, portanto, normalmente cada casal dá um tema. Costumam dar sempre o mesmo tema ou fazem isto os casais rotativamente? Normalmente, quando a gente começa... É formada uma equipa, como assim, ao longo dessa preparação que vai decorrer durante semanas, meses, anos às vezes, uhum. cada casal entre si vai preparando os vários temas. E depois, no final dessa preparação, nesse conjunto de casais há um casal piloto que irá conduzir essa preparação. Depois de ouvir esses temas, vai propor ao casal, de facto, aquele tema que mais se adequa à vivência de cada casal. E, normalmente, é esse tema com que o casal arranca primeiro. É claro que depois todas as equipas, a gente pretende que haja sempre uma constante renovação e que as equipas estejam no que nós chamamos de revisão de vida. Ou seja, que estejam continuamente a falar... Dos seus problemas, dos seus sucessos e vão evoluindo os seus temas ao longo do tempo. E muitas vezes dá-se o caso de, por várias razões, haja necessidade de mudar de tema. Muitas vezes são os próprios casais que começam a ficar cansados do tema e querem mudar. Isso muitas vezes é muito vantajoso. Uhum. quando dão um tema, um tema em CPM, quanto tempo é que leva, mais ou menos? Pode ser muito variado. Isso depende também, muitas vezes, de como a equipa trabalha. Embora haja, assim, um plano, como é que eu ia dizer, geral, por exemplo, haver os seis temas, nem todas as equipas trabalham da mesma maneira. Por exemplo, há equipas que organizam os seus encontros em dois ou três fins de semana, há equipas que organizam encontros apenas num fim de semana, há equipas que organizam, por exemplo, um tema uma semana, e que, de facto, isso assim permite criar algumas variações. E há equipas cujos temas podem demorar 15, 20, 30 minutos, quando, por exemplo, têm que fazer todo o encontro num fim de semana. É claro que, se conseguirem espalhar o encontro por mais dias, esses temas podem ser muito mais alongados. Mas uma coisa que é fundamental dizer é que, para além da apresentação do tema, que é feito pelo casal monitor, há sempre um importante complemento do trabalho nestes encontros, que é na reunião do grupo. É na reunião do grupo que estes temas são desenvolvidos, e podem ser desenvolvidos até antes da apresentação do tema ou depois da apresentação do tema, porque é neles que depois os noivos aproveitam para refletir, por vezes pela primeira vez, sobre o tema em questão. Há bocado falamos do matrimónio visto como a fidelidade no matrimónio, ou a inexistência do divórcio, não é? No matrimónio cristão, muitas vezes é a primeira vez que os noivos se lembram desta realidade. É num encontro CPM. Muitas vezes nós confrontamos diretamente com essa pergunta, se de facto têm a consciência daquilo que vão assumir perante Deus e perante as pessoas que convidaram para o casamento. Isso é muito importante, que de facto eles saiam de lá bem conscientes de que facto, do que vão fazer. E que isso é para todos. Eu ouvi e li documentos de João Paulo II em que ele se referia, portanto, a esse aspecto, não é? Portanto, que os noivos deviam ser muitíssimo bem esclarecidos, até para que amanhã não venham dizer eu não me tinha apercebido, eu pensei que não era bem assim. É claro que muitas vezes também, se calhar, são os casais a falar-lhes numa coisa séria, e eles, se calhar, estão a levar aquilo para... Nós lançamos as sementes depois. Sim, sim, pois, exatamente. Os terrenos eles são ofertas já. Pronto, sim, sim, pronto, já não é connosco. Sim, sim. Há pouco falavam na possibilidade de fazer um encontro CPM num fim de semana, ou então em dois ou três fins de semana, ou até mais. Como é que será melhor? É muito diferente. Nós podemos ter, por exemplo, CPMs organizados em dois fins de semana, em que podemos desenvolver muito mais a fundo os temas, ir mais ao fundo das questões, abordar muito mais problemáticas. Mas hoje em dia, de facto, temos um problema: os noivos faltam, e às vezes vem meio casal, ou vem o noivo, ou vem a noiva, e claro, isso perde-se. Uma coisa fundamental é falar que os noivos, quando têm a sorte de ter um emprego, não podem faltar ao emprego, e muitas vezes trabalham por turnos, trabalham ao fim de semana, que é na sua maioria quando estes encontros se desenvolvem, e têm muita dificuldade em estarem presentes os dois. Eu acredito que haja noivos que se excusem, pelo menos inicialmente, porque não estão com muita vontade de participar no encontro, e vão dizendo que têm problema do emprego, mas acredito que muitos tenham de facto esse problema na mão e tenham muita dificuldade em estar presentes, porque nós sabemos que a precariedade de emprego que hoje existe é uma realidade. É. Mas aquilo que nós vamos abordando nas nossas reuniões, tanto a nível de Suzano como nacional, de facto, aquilo que nós acreditamos é que há muito mais rentabilidade, muito mais sucesso para os noivos, se eles de facto tiverem os dois. Se só estiver um, não acreditamos que ele em casa vá falar do que ouviu, por exemplo. É mais difícil. É muito mais difícil. Mas eu penso que não há uma resposta concreta àquilo que perguntou. Uhum. O que eu acho é que cada equipa, conhecendo a realidade que tem ao seu dispor, deve tentar ajustar-se para fazer o melhor possível a sua, para cumprir o melhor possível a sua missão. Muitas vezes é preciso adaptar. Na Figueira da Foz, pronto, nós estamos lá há 13 anos, portanto já vivemos CPMs de dois fins de semana, que eram vividos de uma determinada maneira e sentidos de uma determinada maneira. Hoje em dia estamos a funcionar só com o fim de semana, porque tivemos que nos ajustar aos noivos que tínhamos, à realidade laboral que tínhamos, e pronto, e é assim que nós temos que chegar, temos que nos ajustar. Cada caso é um caso e muitas vezes, portanto, não é possível fazer o que é melhor. Porque, na minha opinião, eu penso que, enfim, se eu vou falar, já fiz o meu CPM há muitos anos, mas eu penso que num fim de semana é demasiado intenso. Sim. É demasiado intenso. Já tenho falado com outros casais sobre CPM e têm-me dito que alguns que fazem durante um mês um tema por semana ou, e que, comparando com o tempo em que faziam só num fim de semana ou em dois fins de semana, que estão muitíssimo mais à vontade, os noivos abrem mais, não sei se num fim de semana abrem, se não abrem, mas, quer dizer, mas tanto ao longo do tempo abrem mais e não é tão intenso, que isso acaba por ser mais... mais rentável. Os encontros CPM ao longo do tempo, assim espaçados, têm essa particularidade, as ideias vão amadurecendo. E, de facto, o desafio numa semana de falarmos num tema, eles, quando vêm passado uma semana, eu lembro perfeitamente, aquilo que tinham ouvido falar vinha mais amadurecido, vinha mais batido, parecia já ter sido, de alguma forma, vivenciado naquela semana que passou. Mas é como nós dissemos, temos que nos ajustar. E, de facto, preferimos ter ali o casal dois dias do que ter meio casal duas semanas. Pois, isto, enfim... Tem grandes vantagens e inconvenientes, como tudo. Tem a ver, enfim, com a forma como a sociedade, como os grandes grupos, ou até pequenos, veem, de facto, o aspecto do lucro, até o aspecto da exploração. O Papa Francisco, agora há poucos dias, portanto, falando para os eurodeputados, pronto, tocou nestes assuntos e, de facto, é necessário refletir. Portanto, estamos fartos de ouvir que a sociedade é o fruto da família, mas se, de facto, depois a sociedade também não ajuda a família, não há hipótese, quer dizer, isto é triste, quer dizer, se as pessoas não têm emprego, ou têm um emprego que... Precário, é cada vez pior, porque no meu tempo, hoje já não estou no ativo, mas no meu tempo nós íamos para uma empresa e se quiséssemos ficávamos lá toda a vida, e quando queríamos sair, se eles estavam satisfeitos connosco, insistiam para que isso não acontecesse. Hoje, eu vejo, como é que é possível? A pessoa tem um emprego 3 meses ou meio ano e depois chega ao fim desse meio ano já não tem emprego. Ainda ontem a minha mulher dizia-me, fulano está na câmara, mas agora vai 2 meses para casa e depois aqui volta a ser chamado. Mas isto não é nada. Isto de facto é... Como é que é possível constituir família? Como é que é possível casais? Como é que é possível ter filhos num mundo desta natureza? Tão instável. Tão instável. É. E eu penso que, pronto, se os homens quisessem, penso que não era muito difícil alterar esta situação. Mas, como alguém dizia, é preciso que as pessoas empobreçam para que depois eles possam vingar mais. É triste, mas infelizmente parece-me que é assim. Não devia ser. Isto é daquelas injustiças em que nós vivemos. Diz-me onde estás para ir ter contigo. Diz-me diz-me onde estás, que eu largo tudo. Diz-me onde estás, amor, eu preciso saber de ti. Diz-me onde estás e eu também vou. Diz-me onde estás e sigo os teus passos. Diz-me onde estás que vou a correr. Diz-me onde estás, amor, eu preciso saber de ti. Quando te encontrar, o chão vai tremer. Eu quero tanto ouvir a tua voz e sentir o teu abraço, ouvir o teu sorriso a dizer-me a falta que te faço. Vou vagar por essa cidade até te descobrir. Sonhei que me fizeste voar e agora não quero dormir. Não vou parar sem te encontrar. Onde estás e diz que me queres, que no mundo inteiro sou eu quem preferes. Diz-me onde estás e sigo os teus passos. Diz-me onde estás e eu vou te ver. Eu quero tanto ouvir a tua voz e sentir o teu abraço, ouvir o teu sorriso a ti. Fizeste voar e agora não quero dormir. Não vou parar sem te encontrar. Através da Rádio Boa Nova em 100.2, através da Rádio Boa Nova.com, o domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o casal presente do CPM da Diocese de Coimbra, um casal de médicos, doutor Nuno Azanho e a esposa, doutora Maria Susana Ferreira Magalhães. Falamos de um tema apaixonante e muito importante para a família e para a sociedade, que envolve noivos, casais e a relação marido-esposa, pais e filhos, e como a sociedade interpreta positiva ou negativamente o casamento uno e indissolúvel, a fecundidade, a educação, os valores e outros assuntos relacionados com o CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio. Tenho estado a falar aqui de muitos assuntos. A verdade é que nós entramos na parte final do nosso programa. Já não vamos ter assim muito tempo e certamente que não vamos ter tempo para debater todos estes assuntos. Mas pronto, depois eu vou fazer aqui um choradeiro aos meus... uma choradinha aqui aos meus convidados e pode ser que eles no outro dia estejam disponíveis, que arranjem um bocadinho e que façam mais um esforço para continuarmos esta conversa, porque e pelo que vejo dá-me a impressão que estamos longe de... Sim, de facto teríamos muito para falar. Pois teríamos muito, muito para falar. Pronto, mas enfim, vamos aproveitar o tempo. Há pouco quando falávamos dos encontros do CPM, para não lhe falar de cursos. Exatamente. É uma luta que, passado muitos anos, ainda continuamos a tentar vencer. De facto, o C do curso está muito, muito difundido, muito impregnado na mente das pessoas, e é das primeiras coisas que nós tentamos dar a volta no início de cada encontro. Há pouco falávamos dos temas e falávamos do tempo de cada tema. Eu coloco ainda uma questão relacionada com isso. Os meios auxiliares para esses temas costumam utilizar que há alguma coisa, ou é só o testemunho, como inicialmente falou, ou também acabam por, sei lá, através de um PowerPoint ou de uma outra coisa qualquer? Sim, cada vez mais os casais no seu testemunho já usam estes meios audiovisuais, nomeadamente as apresentações PowerPoint, para ilustrar de facto aquilo que estão a falar. Outra coisa muito importante que nós facultamos aos noivos são pequeninas brochuras, o que nós chamamos de guias de diálogo, que de facto é um conjunto de textos, de questões sobre cada tema. Além disso, nessas brochuras também tem lá uma pequenina brochura sobre de facto os problemas jurídicos do casamento, como organizar o casamento, todo esse processo, tudo isso é entregue aos noivos. E de facto é também com esses guias de diálogo que nós trabalhamos as nossas reuniões de grupo. De facto, aproveitamos todos aqueles textos e todas aquelas questões para debatermos nas tais reuniões de grupo. No início deste programa, creio que foi o doutor, mas pouco importa também, quando falavam da constituição de uma equipa, e no caso concreto, dos senhores, pronto, que estiveram muito tempo em formação, pois, e aliás é necessário, portanto, receber formação doutrinal religiosa e também depois a formação relacionada com o CPM. Depois, no dia-a-dia, isto é, cada casal em seu arciprestado acaba por também ter reuniões de formação, acaba por ter também reuniões de formação que um mês, uma vez por mês, têm, não têm, o que é que têm? Normalmente cada equipa tem sempre programados encontros que normalmente decorrem de forma mensal. E esses encontros são usados para diferentes fins. Algumas para preparar o próximo encontro que irão ter, outro para de facto fazer um diagnóstico de como as coisas se passaram. E de facto as equipas também usam as outras reuniões mensais para continuar o tal processo de revisão de vida que falámos há bocado, em que eles voltam a falar da sua própria vida e a construir e a remodelar o seu tema de acordo com a vivência que têm vindo a acumular. Em termos de formação, depois também tanto a equipa diocesana como até a equipa nacional promove-se ao longo do ano momentos de formação. Nós, como equipa de Susana, organizamos sempre um encontro que normalmente decorre fevereiro, março, um encontro de formação, e a equipa nacional promove dois encontros anuais, um chamado mesmo Formação Nacional e outro chamado de Encontro de Peregrinação. Esse encontro de peregrinação, organizado pela equipa nacional, são dois dias, é um fim de semana em Fátima, onde a família CPM se reúne. Normalmente tem um tema forte, não é? Que, exatamente. Que, portanto, que acaba por ser catequético, certamente, valorizar as pessoas. Aliás, eu percebi-me disso porque este ano, não o nacional, mas o diocesano, foi inclusive em Oliver do Hospital, portanto... Não foi um bocadinho diferente, foi há dois anos. Aquilo que tivemos este ano em Oliveira do Hospital foi o que nós chamamos o nosso Conselho de Suzano. O que é isso? É quando todas as equipas, neste caso da Diocese de Coimbra, se reúnem para diagnóstico daquilo que se passou no ano pastoral anterior e preparar o ano pastoral seguinte. Sim, senhor. O Papa Francisco, e não só, este foi um assunto do sínodo que houve agora em Roma, utilizou uma palavra que dizia, ou uma frase, acerca do CPM, que dizia que os cursos deviam passar a percursos. Tem assim alguma ideia do que é que se pretende ou o que é que estará em mente, o que é que será necessário fazer quando é dito que os cursos CPM devem passar a percurso? Uma velha problemática que nós vivemos, de facto. Nós achamos que o objetivo do CPM é, de facto, a preparação imediata para o matrimónio, mas nós sentimos que a nossa missão não é bem realizada se depois do matrimónio estes noivos não forem acompanhados. Não sendo a nossa missão, porque a nossa missão é mesmo só a preparação para o matrimónio, seria, de facto, o ideal que a pastoral familiar conseguisse acompanhar esses noivos, mas não é fácil, não há casais envolvidos suficientes para depois apoiar os restantes. Os movimentos que existem, de facto, também não são muitos, mas tínhamos esperança que no futuro, e ainda mais porque a pastoral familiar está alerta para esta realidade, a Igreja está alerta para esta realidade, pode ser que no futuro haja mais respostas para acompanhar, para fazermos o tal percurso e não apenas curso. O tal percurso que já devia vir antes do CPM, porque aquele período da catequese, e o que é a catequese? Os miúdos andam 10 anos, mas vem eu não vou dizer completamente vazios, mas quase. Olha, vazios. Mas a maior parte dos nossos noivos, a maior parte, vem, se não vem com os dois pés atrás, vem com um pé atrás para os nossos encontros, porque consideram, por desconhecimento, que o encontro CPM vai ser uma seca. Acham que vai ser uma catequese, porque provavelmente aquilo que se recordam era da catequese que tinham aos 10, 11 anos, a altura em que se desviaram ou se afastaram da Igreja, não é? E é a ideia ainda preconcebida que têm. E, portanto, passaram ali longos anos de afastamento, e é por isso também que o CPM, por vezes, é o primeiro reencontro. Pois, com a mas Igreja, muitas vezes eles reconhecem que, afinal, o encontro até foi muito bom. Exatamente. Na maioria das vezes eles dizem: ainda bem que fui obrigada a vir cá. Pois, não é, não pois. É que sejam obrigados, porque não é uma obrigação formal participar no CPM, mas é fortemente recomendado, pelo menos pela maioria dos párocos. E, de facto, é uma oportunidade que os noivos têm de conhecer a realidade que nunca conheceram, porque, de facto, estiveram sempre tão longe, tão afastados. E muitas vezes eles dizem: ainda bem que fui obrigado, porque, de facto, desconhecia que a Igreja era isto. Pois, e a relação que a doutora dizia há pouco, também, depois do CPM, depois do casamento, alguém devia pegar naqueles jovens, mas também não era só naqueles jovens. Isto só tem uma forma, é, de facto, as pessoas consciencializarem-se de que a parte espiritual exige o mesmo, exige também, passo o termo, que a parte profissional. Porque se, como médicos, não se valorizarem, ai de quem lhes cair nas mãos daqui para algum tempo, não é? Portanto, o que é que acontece? Também estes jovens, e menos jovens, precisam de se valorizar. Agora, o problema está... Eu penso que o grande problema nem está em quem lhes vai pegar, porque, pronto, ou há um sacerdote, ou há uma equipa, ou leigos, portanto, que pode pegar num grupo desses e que lhe pode dar formação, e que era ótimo, e para algumas partes do país já começam a surgir. Agora, o problema é as pessoas quererem essa formação, porque se não querem, não haverá muito a fazer. Olha, nós em CPM temos um sacerdote que diz uma frase muito, muito engraçada e que muitas vezes se aplica: ninguém ama aquilo que não conhece. Pois. E, portanto, se estes jovens, de facto, andarem afastados, não houver ninguém que lhes mostre o que é hoje a Igreja, o que foi a vida de Jesus Cristo e como a conseguimos aplicar hoje, se eles, de facto, e ninguém lhes mostrar o que é isso, eles também não conseguem amar. Portanto, vai haver muito trabalho, não só da parte dos sacerdotes, mas também de muitos leigos. A nossa obrigação é mostrar, é evangelizar. Talvez assim conseguiremos ir mais longe. Durante o encontro do CPM, portanto, neste encontro de formação, pois, falámos que alguns eram num fim de semana, noutros em dois ou em três. Costumam ter assim alguma coisa em particular fora da formação com os noivos? Costumam fazer alguma coisa ou não? Sei lá, um almoço, um jantar? Costumam? Muitas equipas fazem o encerramento do encontro com um almoço ou um jantar. A gente pode falar da nossa experiência que fazemos na Figueira, não é? Sim, desde há muitos anos, aquilo que fazemos é um almoço partilhado depois da Eucaristia de encerramento. E, de facto, acaba por ser um momento mais de convívio, mas é talvez um dos momentos em que mais laços se criam, mais contactos trocamos e mais sinalizamos casais. Este casal poderá ser bem-vindo aqui neste movimento ou noutro. Este nome vai ficar aqui guardado. Iremos bater à porta deles um dia. Uhum. Pois, eu estava para falar nisso. Pois, há aquele encontro, mas depois nunca mais tem contacto com eles. É complicado, mas essa de eles ficarem sinalizados ou ficarem com contactos deles, uhum, que no futuro possam... de facto, olha, convidá-los, se calhar para outro almoço, e a partir daí, sei lá... Bom, já aconteceu na Figueira e já aconteceu noutras equipas. Já se tentou fazer aquilo que nós denominamos o pós-CPM, que é convidar os noivos que passaram pela nossa mão durante um ano ou dois anos, uhum, e tentar organizar o encontro, também com tempo de convívio e com tempo de formação. Mas de facto é muito frustrante, porque somos capazes de convidar, sei lá, 50 e aparecerem-nos dois ou três. Isso tem a ver com uma outra realidade. Isso que nós tentámos organizar, nós contactávamos esses noivos por carta ou por um telefonema ou por um e-mail, e isso não é hoje a maneira de nós irmos buscar casais ou de convidarmos. Hoje o convidar casais ou pessoas para movimentos da igreja tem que ser cara a cara. Somos nós que temos que ir à casa deles, bater à porta, entrar, tomar um café, conversarmos, frente a frente. Por telefone, por mail, não vamos chegar lá. Hoje o contacto pessoal é fulcral. Penso que sim, e penso que aqui há uma paróquia em Coimbra que faz isso, a paróquia de São João Batista. Creio que faz esses encontros, que vai um porta a porta. As pessoas aparecem e até pensam que calhar são jovens, mas normalmente o sacerdote pensa que também os acompanha e acompanha-os, claro. Portanto, e as coisas tornam-se mais fáceis. Mas é assim, de facto, é necessário. Isso é um pouco o que diz o Papa Francisco. É preciso ir às periferias, não é? Exatamente. Portanto, no fundo é isto. Mas chamar à igreja ir ao encontro. Pois, sim. Exatamente. O nosso tempo está praticamente no fim, temos um minutito ou por aí assim. Portanto, estamos imensamente longe daquilo que eu aqui anunciei. Eu vou-lhes pedir publicamente se, pronto, daqui para um mês, ou se depois me arranjassem assim mais um bocadinho, continuávamos esta conversa, porque, pronto, estamos muito longe e temos aqui muitos assuntos de CPM que eventualmente poderíamos continuar a conversar, que se calhar era interessante, pelo menos para mim. Se entender dizer assim mais alguma coisa neste minutito, do contrário, pronto, ficamos por aqui, damos por encerrado. Aquilo que podemos dizer, talvez aqui em jeito de desafio, é dizer aos casais que se pensam em ir casar, de facto, não tenham medo, não venham com dois pés atrás ou um pé atrás, vão gostar de certeza do encontro CPM. Muito bem, foi o programa Conversas em Rede. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.